Trazendo emoções, Deus, o que faço? Deus, aqui está tão frio. Me perdoe pelo que fiz. Meus sonhos estão por um fim. Sincero, e que um dia ela vai lhe procurar. Espero, ela vai voltar. Acredito que sim. Mais linda manhã me faz superar a falta do calor do seu corpo. Quando vejo que não estou acordado ao seu lado, nenhuma canção faz sentido quando não toca em seu santo nome. Ah, se eu pudesse voltar no tempo e calar nossas vozes num beijo, não seria necessário dizer o quanto eu sinto sua falta. Sua ausência machuca.